Opa, só voltamos então agora para o bloco da Cup Series para falar da Gamecon 500, que aconteceu no domingo à tarde, um domingo maravilhoso, de muito sol, porém frio lá, tá? Por volta de 10, 12 graus a temperatura lá em Talladega, não estava muito calor. Enfim, e quanto aos Estados Unidos? Quem venceu a corrida foi o nosso amigo Rick Stenhouse Jr., o carro mais rápido do final de semana. Rick Stenhouse Jr. ficou com a pole, fez os melhores tempos de voltas consecutivas durante o Prax na sexta-feira, ficou com a pole e venceu a corrida. Então parabéns ao Rick Stenhouse Jr., vitória merecida, vitória que realmente há muito tempo não acontecia, essa vitória aí para a Roush Fenway. É para dar moral mesmo, para começar a coroar o bom trabalho, o retorno de um bom trabalho desse time aí. O time que vem evoluindo aos poucos. O ano passado realmente não conseguiu até que resultados expressivos no ano passado. Principalmente o Rick Stenhouse Jr. Com suas boas classificações. O Rick Stenhouse Jr. com seus bons resultados aí, top 5, top 10, né? O ano passado o Rick Stenhouse Jr. Só para vocês terem uma noção, tá, pessoal? O Rick Stenhouse Jr. em 2015 conseguiu um top 5 e 3 top 10. Em 2016 foram 4 top 5 e 6 top 10. Esse ano, em 10 corridas, já é, né? Uma vitória, 3 top 5 e 5 top 10 e uma pole. Então realmente está muito, muito, muito bem a Roush Fenway. Eu falo muito, muito, muito bem, porque realmente ela está voltando a evoluir. Está tendo uma evolução, tá? Para quem aí chegou até ano, por exemplo, que mal conseguiu um top 5, né? A Roush Fenway agora, pelo menos aí, volta e tem aí, né? Levou seu carro de volta para o Victory Lane, né? E volta a vencer e traz um pouco mais de moral. E com isso também traz o quê? Patrocinadores, traz patrocínio pro time também, que realmente pode ajudar o time aí. Se bem que o time tem bons patrocinadores, né? Tem a Advocar aí, que tá sempre no carro 6 do Trevor Bayne. O Rick Stenhouse Jr. também sempre tem muito patrocinador. Talvez não é tanto patrocínio, tá faltando realmente ali trabalho. A última vitória da Roush foi em 2014 com o Cal Edwards. Tá, pessoal, fazia tempo, muito tempo realmente aí, que não vencia, né, uma corrida aí, a Roush Fenway, que foi lá em Sonoma, não sei se os senhores vão lembrar, mas foi em Sonoma quando o nosso amigo aí, Cal Edwards, venceu pela primeira vez, né, num road course, que foi lá em 2014, faz um pouquinho de tempo, realmente faz, cerca de 3 anos aí, né, já se passaram aí. Mas é sempre bom, é muito bom realmente ver, né, o nosso amigo Rick Stenhouse vencer. E mais interessante ainda foi a entrevista, não foi nenhuma entrevista, né, ele deu uma entrevista e tudo, mas uma frase ficou marcada quando o Rick Stenhouse Jr. já começou a falar ali com a televisão, né, a televisão e o rádio ali. Ele falou assim, eu estou muito feliz, mas estou mais feliz ainda em poder colocar um sorriso no rosto do Jack Roush, que ele estava muito abatido nos últimos tempos. Realmente foi muito interessante, eu guardei essa frase do Rick Stenhouse Jr. E eu estou muito, muito, muito contente, né, que o Rick Stenhouse Jr. tenha vencido essa corrida, tenha conquistado essa vitória aí, bravamente, fortemente. Ele derrotou nada mais, nada menos que o Kyle Busch, que é um dos pilotos principais da categoria atualmente. Então, muito bem aí. Segurou um pouco o Jim McMurray, que se enfiou entre o Jimmy Johnson e o... eu não lembro quem estava do lado de fora ali, mas tinha um cara do lado de fora ali. Ele se enfiou ali entre os dois ali. Não lembro se quem estava atrás de Kyle Busch. Ele conseguiu se enfiar e terminou muito bem a corrida também, o Jim McMurray, que foi o segundo colocado. O Kurt Busch ele terminou um pouquinho mais para trás, depois do comecinho da corrida lá, meio tumultuado, um pouquinho mais para trás, foi o Kurt Busch mesmo. Então parabéns aí ao Rick Stenhouse Jr., parabéns também ao Jim McMurray, que ele arrancou esse jogo, foi para cima mesmo e conquistou ali, né, essa segunda posição. Os dois estão de parabéns. Tivemos o Kyle Busch com um bico do tamanho de uma melancia, né, depois que acabou a corrida. Eu falei melancia porque foi a fruta que eu lembrei, tá, pessoal? Mas pode ser do tamanho de um, sei lá o que, de uma banana? Pode ser de uma bola de basquete, não sei. Aí você escolhe aí o tamanho do B+. Tava muito grande o beiço do Caio Busch após a segunda corrida. Deu até uma declaração não muito elegante aí, né? Até que meio rouco, que meio uma ofensa para os fãs de Talladega, falando que Talladega, conforme ele falou, quero falar isso no terceiro bloco, né? Dá a entender que Talladega não é uma pista, mas eu quero também talvez estruturar um pouquinho mais, né? E um pouquinho mais além aí do que ele falou, o Caio Busch aí, para tentar ver os dois lados, né? Claro que cada um tem opinião, cada um vai entender do lado, né? Cada um é que nem a moeda, tem dois lados, cada um gosta do lado. Tem um gosta do lado que tem a marca do dinheiro, a conta que vale a moeda, tem outros gostam do lado que tem a cara, o desenho lá. Então, cada um vai gostar sempre de um lado, cada um vai sempre opinar e ter a sua visão diferente aí. Enfim, pessoal. Rick Serrano Jr. conquistou a sua primeira vitória. Vitória demorou um pouquinho, mas veio, né, para o Rick Serrano Jr. E veio num bom momento, num momento certo, numa pista que deu tudo certo. Foi um final de semana. E tenho com certeza, certeza mesmo, que rolou uma noite lá com a Danica Patrick mais fervorosa aí, né? Eu vou só ver o barulhinho, ó. Tenho certeza que a Danica ficou feliz. Danica foi lá no Victory Lane lá, apareceu lá, né? Tava muito feliz também com a vitória do seu boyfriend, seu namorado aí. Então, parabéns aí ao Rick Serrano Jr. 158 vitórias, sua primeira largada, tá, pessoal? Quero que outras vitórias venham para esse cara aí, e já tá nos playoffs desse ano aí. E agora é só somar e conquistar mais pontos bons aí para poder chegar com moral nos playoffs. Creio que talvez vai ter um pouquinho mais de favorecimento esse carro 17, talvez o Roush vai preparar ele um pouquinho melhor, mais refinado, para conquistar mais resultados e levar esse carro para o playoff aí. O Rick Serrano Jr. tem potencial de ser campeão? Pessoal, vamos ser bem realistas, talvez não tenha, devido aos seus adversários que realmente são muito fortes, mas talvez aí sobre alguma coisa e realmente ele tenha chance sim, né? De ser o campeão da temporada. Mas é porque agora, pessoal, não tem mais aquilo, né, que você faz um trabalho ou no turno. Agora você precisa só aí, né, passa 26 corridas aí só ali, lá, tá, soma um pontinho aqui, um pontinho ali, vence uma corridinha, soma uns pontinhos naqueles pontinhos lá do estágio, beleza, classifica o playoff e faz que nem o Kevin Harvick fez ano passado. Ele não foi pra... ele acabou não tendo muita sorte, né, na Infinix. Ele precisava terminar algumas posições à frente, que terminou um pouquinho para trás do Kevin Harvick, mas faz que não o Kevin Harvick fez, né? Durante o quanto ele esteve, ele só não foi para a final, mas ele avançou em todas as etapas, que venceu uma corrida, nas outras duas ele bateu, né? Ele teve problema de pneu, terminou em 30º lá, tralalá, bateu aí, bateu acolá, e realmente foi isso que precisou, né, o Kevin Harvick para ir avançando. Talvez o Rick Serrano Jr. tenha essa sorte aí, avance. Tivemos também já recentemente no primeiro ano que foi criada essa nova regra do playoff aí, né, que vai os quatro para Roma se lutar o título, o nosso amigo Ryan Newman, que foi, né, sem vencer uma corrida. A única coisa que ele fez de bom, de interessante no playoff, né, que na época era Chase, né, na época não, até parece que faz tempo, né, esse ano que é playoff, no Chase ele bateu no Kyle Larson lá em Phoenix para classificar e foi para Roma se lutar pelo título. Deveria ter batido o Kevin Harvick na última relargada para ser campeão, mas ele não fez, ele hesitou. Ele bateu para classificar, mas não bateu para ser campeão. Mas enfim, são coisas de corrida, ou da cabeça dele, né? Mas vamos lá, pessoal. Vitória boa do Rick Serrano Jr. Quero realmente ficar falando várias vezes que a vitória dele foi muito boa, que foi realmente muito especial. Fiquei muito, muito, muito feliz realmente pela vitória dele. Não só dele, mas como a vitória do Jack Roush. Quero ver o cara feliz. O cara anda meio aí, meio pra baixo. Agora ele tá felizão, sorrindo. Foi muito, muito bom ver realmente o nosso amigo Jack Roush sorrindo novamente no pódio. Vitória de número 136 da Jack Roush, tá, pessoal? Então parabéns aí, time aí. Parabéns pela competência. E claro que eu preciso falar de mais uma coisinha, né? Preciso comentar aqui mais uma vezinha de Ford, mais uma vitória da Ford. A Ford ganhou no sábado, ganhou no domingo, né? A Ford aí, e a Ford continua sua super sequência em Talladega. Vamos aqui só relembrar aos senhores, 2014, tá, pessoal? Danny Hill venceu de Toyota a primeira corrida, na segunda corrida do Chase, quem venceu foi o Brett Keselowski de Ford. 2015, quem venceu a primeira corrida foi o Dan Hill de Chevrolet, depois na segunda corrida o Deuce Chase e o Joe Logano de Ford. Já foi esse round aqui foi aquele que o Joe Logano rapou tudo. Venceu as três etapas. 2016, Keselowski de Ford na primeira corrida, Joe Logano de Ford na segunda corrida. E esse ano abriu Talladega vencendo Ford. Ou seja, já faz um tempinho aí que vem ganhando só Ford aí, né? É, temos aí 2012, 2013 também, que foi a Ford que venceu. Então vamos colocar aí que faz 5 anos que a Ford vem dominando. É bom negócio andar de Ford em Talladega, né? Claro que não vai andar de Ford porque vai vencer Talladega, mas é bom negócio, né? É, Ford realmente parece ter um pouco mais de vantagem. Não posso falar isso, mas Ford vem se dando muito bem aí com seus pilotos em Talladega. Bom, pessoal, eu elogiei bastante já a Ford, Jack Roush, a Roush Fairway, né, o Jack Roush, o dono da equipe, e o Rick Senhouse Jr. Falei um pouquinho de Jim McMurray, quero falar mais um pouquinho de Jim McMurray. O Jim McMurray que já venceu em Talladega, já venceu em Daytona, tem bom conhecimento, sabe andar muito bem, conquistou a sua segunda posição, melhor posição dele no ano. Claro que o Kyle Larson esse ano está bem à frente dele, né? O nosso amigo Kyle Larson aí, companheiro de equipe de McMurray, realmente rola as comparações aí, mais aqui pro Brasil, lá nos Estados Unidos não tem tanta comparação aí, porque eles gostam de falar do piloto, não sim de comparar um com o outro aí, mas é uma, tem que se comparar. Então parabéns ao Jim McMurray pela sua segunda posição, terminou muito bem a corrida, largou no meio do pelotão ali, fez uma corrida tranquila, soube sair dos acidentes, do maior acidente, do maior Big One, quando tivemos 18 carros envolvidos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre desse Big One que aconteceu mais na parte final da corrida. Então parabéns ao nosso amigo Jim McMurray. Kyle Busch do Bico Grande aí foi o terceiro colocado. Eric Amirola que venceu no sábado foi o quarto colocado, top 5 para ele. Casey Kane foi o quinto colocado, fechando mais um top 5 para o nosso amigo Casey Kane, que está esbanjando e dando aí patrocinadores para todo mundo. Esse cara, não sei o que ele tem, mas ele conquista aí vários patrocinadores. O Casey Kane que volta ao top 5 desde Atlanta, da segunda corrida do ano, tá, pessoal? Então o Casey Kane tá precisando de bons resultados aí, pessoal. Tá precisando. Tá aí. Corrida passada foi o 22º colocado. Bristol foi apenas o 20º. No Texas acabou tendo problemas. Foi apenas o 28º colocado. E em março acabou terminando 14ª posição. O negócio tá feio pro lado dele, né? Mas pelo menos os dois Super Speedos que tivemos até agora, Daytona e Talladega, foi 7º Daytona, Daytona 500. E agora em Talladega foi o 5º colocado. Então parabéns ao nosso amigo Casey Kane, fechando aí o top 5. Abrindo o top 10, temos o Brad Keselowski, que foi o sétimo, Kurt Busch, que foi o sexto colocado, o Keselowski, que foi o sétimo colocado. O Keselowski, que sim, lutou por alguma coisa ali, né, durante essa corrida aí. Ele fez a maior chatice da corrida, foi a dele, foi o momento mais chato da corrida, que foi no segundo estágio. Segundo estágio esse, que ele não venceu, né? Quem venceu foi o Danny Hamlin, mas o primeiro estágio ali, perdão, pessoal, foi no finalzinho do segundo estágio ali, né? O nosso amigo Keselowski ficou trancando ali, todo mundo ia lá, trancava, ia lá, subia, pegava, chegava nas curvas, descia, trancava ali de baixo, aí ele pegava, subia, trancava ali de cima na reta, aí descia. Isso aí dá sono, pessoal, sério mesmo, dá sono de ver o cara fazer isso aí incansavelmente, trocentas mil vezes e voltas lá em Talladega. Dá, tem que ficar chatinho, o cara quebra o clima um pouco, né? Mas atrás dele vimos ali três linhas, várias linhas, perdão, vimos ali, né, três linhas e várias filas ali. Realmente foi interessante, foi de tirar o fogo essa corrida em Talladega, assim como foi a corrida do ano passado, né, que a chuva tava para vir, ia chover, não choveu, mas a corrida foi muito boa. Esse ano não choveu e a corrida também foi muito boa, foi interessante pra caramba essa corrida. Jimmy Johnson foi o oitavo colocado. Jimmy Johnson que não teve um bom carro no final de semana todo, tá, pessoal? Jimmy Johnson realmente falou depois do qualify, que logo foi entrevistado, que ele saiu já no primeiro round do qualify. Ele falou: não conseguimos achar um bom acerto ainda, mas vamos preparar o carro para a corrida de domingo. Talvez ele até tinha um bom carro muito bem preparado em ritmo de corrida e não mais para o ritmo de qualify. Então, só relembrando vocês também, tá, pessoal, que essa corrida é uma corrida iPod, uma corrida que você tem o qualify, depois da corrida, então os carros eles ficam confinados, tá? Não pode se mexer no carro, fazer alguma alteração no carro, ele vai pro fim do pelotão como uma punição, tá? Apesar que Talladega na NASCAR aí, né, largar no fim do pelotão não tem muita diferença, não. Mas enfim, é punido. uma pausa para a água, porque fazia coisa do podcast sozinho, a garganta dói. O Paul Mellor, para a alegria de todos aí, foi o nono colocado. Largou em nono, terminou em nono. E o David Regan apareceu muito bem no final da corrida. Foi o décimo colocado. Parabéns ao David Regan. David Regan que já venceu a corrida, mas ele foi apenas o décimo colocado. Danny Hamlin que fez uma excelente estratégia no finalzinho do primeiro estágio, indo três voltas para o final do primeiro estágio, né, relargou no comecinho ali. A Toyota que meio que dominou o segundo estágio, foi muito bem, né, a Toyota ali bem no comecinho ali, e uma boa parte também. O Danny Hamlin acabou vencendo, ele venceu o segundo estágio. O Danny Hamlin liderou todas as voltas, praticamente todas as voltas, né. Ele liderou 43, se não me engano, de 60 voltas. São praticamente todas as voltas do Danny Hamlin liderou e venceu o segundo estágio. Fez uma jogada estratégica aí muito boa. E o Danny Hamlin, né, quem gosta de número aí, tá, pessoal, pode jogar na Mega Sena aí, jogar não sei na onde aí. Mas o Danny Hamlin, ele largou em 11º, terminou 11º com o carro número 11. Foi a 11ª vez que ele terminou na 11ª posição. É tanto 11 aí que eu não vou até me perder aqui, tanto 1 aí, que quem gosta de número joga no 1 aí, vai 1 vezes 1. Vezes um, coloca mais um na frente aí, joga na Mega Sena, corta no meio, que vocês vão ganhar dinheiro aí com certeza, porque é muita coincidência para o carro número 11 aí, né? Então, muito legal de ver essa. É legal ver essas estatísticas interessantes aí. E também temos aqui também, né, o Kyle Larson, que bateu logo no comecinho, deu uma ralada no muro ali, foi o 12º colocado. Pessoal, 12º pro Kyle Larson, dentro do que aconteceu no comecinho da corrida, tá bom. Tá beleza, tá suave, foi razoável, né, porque ele poderia ter se envolvido em algo muito maior, né, e ter ficado pra trás aí o nosso amigo Kyle Larson, mas o Kyle Larson também que cresceu também, né, durante a corrida aí, porque ele foi pro fim do pelotão, chegou a levar a volta, né, o Kyle Larson. Ele foi o Lucky Dog ainda depois daquele Big One, aquele massivo wreck lá que tivemos na volta número 170. Ele foi o Lucky Dog, aí quem conseguiu vir se recuperando durante a corrida. Então assim, foi o 12º posição, pessoal, pro Kyle Larson, foi para salvar o final de semana. Seria melhor, claro, o top 10 para coroar o trabalho, né? Que o top 10 fica nas estatísticas aí, mas o 12º colocado foi muito bom para o Kyle Larson, para realmente coroar o trabalho dele, que não foi fácil, não foi de vencedor, não foi de andar na frente, de aparecer na transmissão, mas sim, o Kyle Larson se recuperou e fez um bom resultado. O Ty Dillon foi o 13º colocado, o Clint Boyer andou muito bem, e para o sufoco de muitos, né, o Clint Boyer, ele liderou a corrida, ele andou lá na frente, né, o pessoal que jogava pedra, maiava o cara ano passado, agora tá vendo o cara liderar corrida e quase vencer o nosso amigo Clint Boyer. Não estou falando que ele quase venceu essa corrida, né, mas foram já corridas passadas que ele quase venceu, por exemplo, Bristol, né, que foi o segundo colocado e agora foi o 14º colocado, não foi top 10 e tal, beleza, mas estava muito bem, teve ali avaliações no carro o nosso amigo Clint Boyer e conquistou ainda a 14ª posição, terminou dentro do top 15, realmente está muito bom aí devido às circunstâncias e liderou as primeiras voltas de 2017, o Clint Boyer. Então parabéns ao Boyer pelo seu resultado aí. Não foi o melhor, mas tá beleza aí, né? Outro cara que eu quero destacar aqui é o Chris Buescher, 15º colocado, o Cole Whiff foi o 16º colocado, o Elliott Sadler correndo pela Tommy Bowler Jr., né, Tommy Bowler Racing, o Júnior é o nome do cara, né, mas o time chama Tommy Bowler Racing, né, foi o 17º colocado, patrocínio da Golden Corral. Queria ver esse carro um pouquinho mais à frente, realmente, porque seria interessante. O nosso amigo Matt Benedetto também foi o 18º colocado, estava andando dentro do top 10 ali fazendo a corrida, mas acabou ficando um pouquinho para trás. Soares, 19º, e o Gary Gowden foi o 20º colocado. Menino esse que foi proibido de participar em Daytona, agora correu em Talladega e foi razoavelmente bem, né? 20ª posição, para o carro que andou lá no fundão, tá de boa, tá valendo. Tivemos aí também vários acidentes aí, onde tivemos muitos ferros retorcidos aí, né, que eu vou falar daqui a pouco aí. Outros problemas que tivemos aqui. Bom, o Kevin Harvick também terminou muito mal, mas se envolveu no acidente. O Matt Kenseth também não conseguiu se recuperar. O Ryan Lima também acabou batendo, fazendo corrida. E é isso mesmo, daqui pra baixo aqui, pessoal, realmente foi o cara. O Ken terminou aqui da 22ª posição aqui para baixo, que foi o pessoal que realmente se envolveu em acidentes, tá? Falando em acidentes, só quero falar os vencedores dos estágios aqui. O estágio, quem venceu foi o Keselowski, o Rickson Round Jr. foi o segundo, o Kyle Busch o terceiro. E assim foi, né? O 78, o 6, o Joe Logano, Paul Manner, Danica Patrick, o Ryan Blaney, né? E o Eric Jones, esse foi o top 10 do estágio 1. No estágio 2, Danny Hamlin venceu, Kevin Harvick, o Ryan Blaney mais uma vez dentro do top 10 lá do... para somar seus pontos para os playoffs. O Matt Truex Jr. mais uma vez, o Jimmy Johnson, Kyle Larson, o Kurt Busch, Casey Kane, Eric Jones e o Jay McMurray dentro do top 10. É o finalzinho da corrida do top 10, eu já passei aqui para vocês, tá, pessoal? Então, temos aqui o... vamos falar aqui das bandeiras amarelas, né? Foram 8 bandeiras amarelas, 26 trocas de liderança na corrida, um número bem interessante aí. A corrida teve duração de 2 horas, 3 horas e meia, talvez um pouquinho mais, tivemos a bandeira amarela um pouco longa aí, né? O primeiro acidente chamou a primeira bandeira amarela foi o Kyle Larson, acabou tocando no muro ali, né? Ficou muito lento pela pista e tal, beleza, bandeira amarela. Depois tivemos aí o nosso amigo do carro número 55, né? O Reed Sorensen também acabou batendo aí com problemas de pneu, foi muito forte a batida dele. Muito forte assim, eu falo contato com o muro, tá, pessoal? Não foi nada grave, tá? Mas ele foi um porradão assim, estourou o pneu. Foi um toque forte com o muro e acabou não dando. Diferente do Kyle Larson, que teve condições de continuar a corrida, o Marco Alto, perdão, o Whitson, eu estou falando Marco Alto porque geralmente em Super Speedos é o Marco Alto que corre, mas quem correu foi o Whitson Orson no 55 dessa vez. E eu quero mandar um abraço, né, para o meu amigo Hélio Lima, porque o Whitson Orson estava correndo com o carro do Jay Orbison que aluga seus chatters para os pilotos. Bom, na volta número 162, tivemos um incidente aí entre o Rickson Hall Jr., que teve aí um contato mais forte com o Ryan Blaney, né? Tanto é que estava um pouquinho amassado o carro ali, se vocês verem fotos, se vocês verem o vídeo desse incidente aí, ficou o carro um pouco mais amassado aí. E na volta 170 veio a carnificina total, veio um acidente envolvendo 18 carros, envolvido Brad Keselowski, Aston Dillon, Kevin Harvick, Trevor Bayne, Danny Capet, Matt Kenseth, Joe Logano, o Gary Gaudy, Chase Elliott, Dave Reagan, Edinho Almendiga, que foi o cara mais sério aí, né? O Cole Wilson, o Eric Jones, Matt Truex Jr., Corey LaJoy e o Mike McDowell, né? Esses foram envolvidos nesse incidente aí. Tudo começou com o quê? Tudo começou com o toque errado aí, talvez o bump errado aí do Edinho Almendiga. Ele estava ali na cabeceira do pelotão, ele acabou tocando o Chase Elliott. Veio, então, tivemos aí o carro do Chase Elliott atravessado e o carro do Edinho Almendiga atravessado, e claro que foi um choque total aí, todo mundo se batendo. O maior prejuízo realmente foi, eu falo maior prejuízo não, tá? O maior que teve, sentiu dores aí, realmente ficou em observação, foi o Edinho Almendiga. Tá tudo bem com ele, tá suave, tá tranquilo, tá favorável pro Edinho Almendiga, tá? Não foi nada sério, nada grave, realmente só sentiu realmente a pancada, né? Que ele ficou ali atravessado e o pessoal veio lambendo ele e ficou, né, ele que teve o flip ali. O Chase Elliott, ele subiu com a parte frontal do carro, né, digamos ali que o paralama dianteiro ali, ele subiu no guard-rail, quase ficou uma coisa mais séria para ele também, mas depois o carro desceu e foi acabou indo pro meio da pista ali também e foi embora, não se machucou não, né. Tivemos aí a Danica Pérez, acabou dando uma porradão também, o pessoal ficou no muro ali, ficou engavetado ali, mas foi apenas um monte de ferro retorcido, graças a Deus ninguém se machucou. O Edinho Almendiga, que foi o mais sério, como eu já falei, tá tudo bem, beleza? Então, segue a vida aí. Claro que tirou alguns favoritos ali que poderia ter lutado pela vitória. Um deles é o Joe Logano, o Matt Truex Jr. também, que estava muito bem, foi ali prejudicado também. O próprio Chase Elliott, que andava na frente, né? Naquele momento da corrida, ele era o segundo colocado, o Brad Keselowski também, o Kevin Harvick está muito bem na corrida, né? O Matt Kenseth também, que aparecia muito bem, eles foram coletados nesse acidente aí e não conseguiu, né, voltar. Claro que agora tem essa nova regra aí, e mesmo que tivesse a regra antiga, ele dificilmente ia pôr o carro tudo retorcido na pista para ganhar a corrida. Se bem que eu já vi carro retorcido ganhar a corrida, mas enfim. Na volta 180, tivemos aí o carro 34 parado na pista, né, por problemas de combustível. E na volta número 187, veio o Clint Bauer, o Ryan Newman e o 37 do Lando Calrissian acabaram tendo problemas maiores aí. Só para relembrar vocês, tá, pessoal? Nesse último acidente aí, o Ryan Newman foi o maior prejudicado realmente, porque ele foi direto em contato com o muro e não conseguiu mais retornar. Ele até voltou pra corrida, mas não conseguiu fazer nada de sério. Mas o Ayo Lima tava muito bem encaixado ali, tava dentro do top 10 ali, né, pronto ali pra fazer alguma coisa, né, o nosso amigo Ayo Lima. O Chris Buescher, né, que foi o outro envolvido aí, acabou terminando bem, né, foi o top 15, tá? Então, esses foram os acidentes da corrida aí, tá? Claro que o maior que chamou mais atenção foi realmente o Big One com 18 carros envolvidos na volta 170. Nesse Big One também tivemos aí o look dog para o Kyle Larson. Foi quando o Kyle Larson começou a se recompor, começou aí a escalar as posições e terminou na 12ª posição. Certo, pessoal? Como ficou o campeonato após essa corrida? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Ben Keselowski continua na liderança com 2 vitórias, junto com o Jimmy Johnson, tá? O Kyle Larson é o terceiro colocado, o Matt Truex Jr., Rick Stenhouse Jr. agora entra para o seleto time de vencedores da temporada 2017, Ryan Newman e Kurt Busch, esses são os vencedores da temporada de 2017, com vagas garantidas para os playoffs. Aí vocês vão falar para mim: mas e o Joey Logano? Cadê o Joey Logano? Ele também venceu, pessoal. Ele venceu sim, né, a corrida esse ano, mas a corrida dele que ele venceu, ela foi a vitória, não tá, a vitória fica nas estatísticas lá pra ele, né, se você pegar as estatísticas do Joey Logano, vai estar lá a vitória dele, mas a vitória dele não vale como classificação, como ponto de classificação para os playoffs. Essa aí, creio que é a maior decisão da NASCAR, é uma penalidade muito severa. Não posso falar muito severa porque o cara tem chance de vencer de novo, tá? Mas assim, é uma das penalidades que realmente a NASCAR teve um passo um pouco maior, né? É claro que o cara tem bons pontos, se você pegar a pontuação, por exemplo, e ver aonde está jogando a pontuação, é o nono colocado, tá muitos pontos na frente do Trevor Bayne, que é o 16º colocado. Se não for por vitória, vai por pontos de Logano, tá? Que pode acontecer muita coisa ainda, pode bater de Kansas até lá em ritmo de novo, foi quando ele venceu, pode bater até lá, né? E não classificar, mas o cara está classificado. Mas a vitória continua sendo dele em ritmo, mas a vitória que dá de bônus para você já se classificar automaticamente para os playoffs, isso ele não tem mais. Isso que a NASCAR tomou do Joey Logano, tá? Essa foi a penalidade mais séria aí, né? Então, o Joey Logano, se quiser se classificar para o playoff com vitória, vai ter que vencer mais uma corrida. Quem sabe ritmo novamente lá no finalzinho do campeonato regular. Seguindo aqui a classificação aqui, o Chase Elliott é o cara que mais pontos tem, tá, pessoal? Fora dos caras que venceu aí, com 353. Jim McMurray é o nono colocado, Joey Logano, Kevin Harvick, Clint Bauer, Kyle Busch, Denny Hamlin, Ryan Blaney e o Trevor Bayne. Essa aí é a galera aí, tá? Os 16 primeiros colocados aí que estão classificados para os playoffs, caso ele acontecesse nesse final de semana agora no Kansas, começar os playoffs. Mas isso não acontece, muita coisa para mudar, muita coisa ainda pode acontecer. Por exemplo, o Trevor Bayne tá dentro do playoff hoje, na 16ª posição. Mas o nosso amigo Eric Mirola vem apenas um ponto atrás dele ali. Temos também o Casey Kane, que vem também na bagatela de 9 pontos atrás. Também o Matt Casey também está logo atrás dele ali, 13 pontos atrás. Perdão, 17 pontos atrás. Então está tudo muito perto. O Eric Jones também está bem pertinho ali, né? Cerca de 23 pontos atrás. Então está tudo muito perto ali. As coisas realmente podem mudar e devem mudar, né, até o final do campeonato regular. Beleza, pessoal? Corrida de Talladega foi de tirar o fôlego. Foi uma corrida que vocês, quem não assistiu, por favor, assista, que vale muito a pena assistir. Não assista o VT não, tá? Eu geralmente eu recomendo ver o VT. Essa assiste a corrida inteira, porque valeu a pena demais, tá? Foi mais um show de transmissão da Fox. Tô falando da Fox dos Estados Unidos, tá? Porque eu vi por lá, no Vila Nacional. Não sei como foi, mas também acredito que o pessoal deve ter gostado aí da transmissão brasileira aí. Não quero dar méritos e nem deméritos à transmissão nacional. Nós sabemos que eles têm as suas limitações, né? Mas, enfim, deixa isso aí pra lá. A transmissão da Fox foi muito boa, muito interessante aí, né? Eles falaram muito bem também na transmissão da Fox. Eles falaram muito bem dos pilotos, né? Como tá a evolução, e deram um destaque muito interessante mesmo, que eu achei mais interessante, que foi a conversa dos spotters com os pilotos, né? Colocaram lá, abriram o rádio e todos os spotters conversando. Então uma loucura total realmente. Foi isso que eu gostei demais da transmissão da Fox esse ano, mais uma novidade. É, infelizmente também não usaram a câmera que foi na frente do carro do Ty Dillon, né? Eles colocaram uma frente, uma câmera no nariz do carro, mas usaram muito pouco. Eu vi apenas duas vezes essa câmera ligada. Eu não sei porque eles colocam as câmeras legal, mas usa pouco, né? É, seria muito interessante ver aquele monte de carro, aquele piloto de carro na frente do Ty Dillon, naquela câmera na ponta do Chevy número 13. Mas enfim, espero que a Fox na próxima vez use a câmera que eles colocam na ponta do nariz do carro, que realmente é muito interessante. Como foi interessante já em ritmo na corrida passada, eles usaram e abusaram dessa câmera aí, e foram belas imagens, né, dessa câmera na frente do carro. Enfim, pessoal, foi uma corrida com belas imagens, uma corrida muito boa, uma corrida cheia de novidades, principalmente do vencedor, né, que foi o Rick Senhado Jr. E claro, aí o top 10 aí cheio de novidades aí. Não tivemos só o pessoal da Turma do Amendoim, que são aqueles caras que sempre vence, né? A gente costuma falar Turma do Amendoim, mas tivemos aí grandes novidades aí. Por exemplo, o David Riegel voltando aí ao top 10, fazendo um bom resultado, uma boa corrida com o 38 dele, né? Que nós sabemos que não é um carro muito bom assim de se correr aí. Então parabéns ao David Riegel pela sua décima posição. Beleza, pessoal? Corrida muito boa, corrida muito interessante. Declaração do Caio Busch fica para o próximo bloco, onde eu vou falar um pouquinho aí dessa declaração, que realmente é um assunto que vem tomando as redes sociais nos últimos dias aí. Né? Nos últimos dias, não foram dois dias depois da corrida, né? Mas tomou assim, uma repercussão um pouco maior aí, essa declaração do Caio Busch. Pessoal, então eu volto daqui a pouco para o terceiro e último bloco da edição número 143.